3178, pronto a copiar? Pronto, copia, tá 3178. Autorizado, Maceió 330, Eurovia Peruíbe 58, decola 10, esquerda na Puca, Aracaju. Controle 198, torre 186, aciona transponder 5115. É, pode confirmar o nível 330? Firmo, 330. Ok, nível 330 para Maceió, plano Peruíbe 58, decola na 10, curva esquerda, saída Puca, direção Aracaju. Controle 3198. Torre C186 5115, eu transponde. Tá 3178. Tá 1015 no ajuste, torre 186, quanto espera? Ok, Juliette Alfa, quando pronto, torre 1860, 9642. Rio 9642, na escuta? Afirmativo. O 27 de vocês, ele pega quantos POB? É 5 ou é 7? 7 POB. Ok, obrigado. Torre Salvador, é o Rio 9642, pronto, ponto de espera da 10. 642, ingresso, decolagem autorizado, 200 graus, 10 nós. E a linha decola, o Rio 9642. Afirma, o vento está variando de 160 a 240, intensidade 10 nós. Ok, ciente, obrigado, 9642. 642, decolada 0130, chama controle 198, boa viagem. Controle 198, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o Rio 9642, boa noite. 9642, boa noite, contato radar na decolagem, saída Gole, suba ao nível 300. Saída Gole para o 300, 9642. Back acionamento, gate 5, TAM 3178. 3172 autorizado, pronto a copiar. TAM 3178, pushback acionamento 5. Autorizado, reporte táxi. Reportar táxi, TAM 3178. Rio 9642, agora com o centro Recife, 288-13325. O no 288 no 3325, Rio 9642. Moto de Salvador, boa noite, bom, 606, cruza 1, no 300, para 1, na Alfa. Dono 606, boa noite, sua identificação, desse nível 050, chega da Mari. Da Mari, 0, 606. Meia, 06 da presente, está autorizado, ITAP. A presente, ITAP, 06. O ponto é bom, 06. Salvador, bom, 06. Sigam no 06, tchau. Ok, cruzão 50, 050, ITAP, testando pessoal. Sim, então dá pra gente estar autorizado Sierra Vitor 366, gol no 606, descendo 2.500 pés, estado no 095, reporte final, Renato. Gente, Sierra Vitor 366, com 1.005, botando Renato 606. Autonomia 3 horas e 30 minutos, pronto, pelo táxi. Juliette Alfa, 1015 no ajuste, reporta Mansoura pronto, 3178. Juliette Alfa, você espera reportar pronto, 3178. Azul Alfa do Logo. Alfa do Logo, prossiga. Boa noite, senhor. Alfa do Logo, solicitar reboque do Finger 9 para o pátio 3. Azul Logo, autorizado a iniciar, reporta através do portão 612. Positivo, Azul Logo, ciente. Boa noite, o TAM 3520, descendo até o nível 110, sente da Alfa. TAM 3520, boa noite, o senhor identificação, desse é o nível 050, chegada a AMAN, como solicitado, redução 250 nós, número 2, na aproximação. Reduzindo agora 250 nós, na AMAN, descendo ao 050, 3520. Pronto, espera, pronto, dá 1-0, tá 3178. 3178 autorizado, ingresso decolagem, 180 graus, 89, 1015 no ajuste. Ainda cola no 0, tá 3178. Zuno 78, decoladas 42, controle 19-8, boa viagem. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, tá 3178, passa 1910, boa noite. Boa noite, 3178, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. PUCA 330, tá 3178, gentileza, coordenal 270. Me mantenha aguardando a autorização. Eu não sei se hoje autorizado o nível 270 pelo centro Recife. 27, obrigado. Pan 3520, reduza 2, 10 nós, desça até o nível 040. 210 nós para 40, 3520. Azul está autorizado para seguir até o pátio. Ok, Zulu Golf, sítio. Afirmo, Alfa Zulu Golf autorizado para seguir até o pátio 3. Romano, CA, Vitor 366, Gol 1606. Gol 606, com pé de sinal Renave, Torre 1186. 186, já volto. São 3178, agora com o Centro Recife, 2685-2545. 2685-2545. Boa noite, obrigado, TAM 3178. Boa noite. TAM 3520, desça 2000 pés, indicado no 015, autorizado LS, é um glide, reporte localizador. Desça 2000, autorizado LS, reportará no localizador. No 015, TAM 3520. Salvador, boa noite, Fatal 4908, Cinti da Alfa. 9908, boa, prossiga. 360 para Guarulhos, está pronto para cumprir a autorização. 364, ordenação e cópia. Guarda. Salvador, Azul Alfa, Zulu Golf, finalizando o reboque para parte 3, muito obrigado, boa noite. Zulu Golf, gente, boa noite. Meia solou ao 5-1, mantém a minha escuta. Táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, na sua escuta. 606. Total pronto para copiar? Afirmativo, pronto para copiar. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Peruísque 58. Decola no zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 198, torre 18612, transponder 5114. 3520, passou Duna, torre 186. 183, 520. E a torre 5114 é o transponder, total 9908. 9908, correto, reporte pronto, faz 3. Afirmativo, já estamos prontos para o puxa acionamento, total 9908. Gente, puxa autorizado, reporte táxi. Reporte táxi, total. Venha, está 1,5 milha. No externo, baixar checado visual. 520, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 015, 170 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso na 10. Pouso na 0, 3520.